ZYJ 752, 1110 kHz. Ondas médias. Rádio Divino Oleiro AM. Florianópolis, Santa Catarina. Uma obra de evangelização da comunidade católica Divino Oleiro. Presidente, Padre Márcio Alexandre Vignoli. Presidente de honra, Angelino Rosa. Evangelizando. Por amor a Deus e em favor dos irmãos. Chegou o novo aplicativo da Comunidade Divino Oleiro. Você já baixou? Ainda não? É simples. Entre na loja de aplicativos do seu smartphone, Android ou iOS. Pesquise por Comunidade Católica Divino Oleiro e faça o download. Depois é só se cadastrar e ficar por dentro de tudo o que acontece na comunidade. Você pode se inscrever nos nossos encontros, ouvir pregações, assistir as transmissões ao vivo, enviar seus pedidos de oração, ouvir nossas rádios, doar para o projeto e muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Baixe agora mesmo. É um novo aplicativo da Comunidade Divino Oleiro, gerando interação e comunhão com você. A Desatadora de Nós, todas as segundas-feiras ao meio-dia 15, na Igreja Nossa Senhora do Par. Venha celebrar conosco e veja em sua vida todos os nós serem desfeitos pelas mãos de Nossa Senhora. A Igreja Nossa Senhora do Parto fica na rua Conselheiro Mastra, número 674. Mais informações, ligue 3025-3750. Participe! Você já conhece as lojas de Divino Oleiro? Ainda não? Nas lojas de Divino Oleiro você encontra uma grande variedade de artigos religiosos, livros, blusas, camisetas e muito mais. Visite nossas lojas na Grande Florianópolis, na Vila do Divino Oleiro, em Governador Celso Ramos. Aberta em horário comercial de segunda a sexta. E também anexo à Igreja Nossa Senhora do Parto, na rua Conselheiro Mafra, 674, ao lado da Prefeitura de Florianópolis. Lojas Divino Oleiro. Evangelize presenteando. Presenteie evangelizando. Participe do show de prêmio solidário Amigos do Santuário e concorra ao Mob 0 Quilômetro, uma moto CG 160 0 Quilômetro, uma bicicleta, um fogão H 5 bocas, um lava-jato e uma TV de LED 32 polegadas. Para concorrer aos prêmios, basta fazer uma contribuição espontânea e a cada R$10 você ganhará um número para concorrer a todos os prêmios. Participe! Você estará contribuindo para a manutenção do santuário e a continuidade da obra de Santa Paulina. Ligue ou mande um WhatsApp para 48-3267-3030 ou acesse o nosso site santuariosantapaulina.org.br. Show de prêmio solidário no Santuário Santa Paulina. Pizzaria Esportello. Pensou em pizza? Pensou em Esportello Pizzaria. São mais de 50 opções, salgadas e doces, com ingredientes frescos e selecionados para dar aquele toque todo especial em sua pizza. Várias promoções e combos que cabem no seu bolso. Atendemos de segunda a domingo, das 18h30 à meia-noite. Em dois endereços, rua Edson Arias, número 66, Trindade. Fone, tela entrega, 3333-1562 e 98450-0009. E na rodovia Governador Mário Covas, número 5583, quilômetro 199, BR-101, Serraria, São José. Fone, tela entrega, 3049-0009 e 8429-6331. Pizzaria Esportello. Melhores ingredientes, melhores pizzas. Dentro de instantes, playlist. Uma hora de música sem intervalo. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui quem fala é o Padre Márcio. Você sabia que através do Pix, essa nova ferramenta, você pode nos ajudar a evangelizar? Doe através da chave do Pix, 48 99145-5183. Repetindo, a nossa chave do Pix para você fazer uma doação agora mesmo, 48 99145-5183. Nós precisamos de você, nós precisamos de sua ajuda. Vamos evangelizar. Chamados a seguir Jesus e com ele assumir sua causa e a luta pela vida. Agosto, mês das vocações. Vocação acertada, vida feliz. Nove e sete. Rádio Divino Oleiro AM 1110. Mais feliz com Jesus. Agora, na Divino Oleiro, playlist, uma hora direta de música sem intervalo. Playlist, playlist. ZYJ 752, frequência 1110 kHz, Rádio Divino Oleiro AM, comunicando para Grande Florianópolis e região, uma emissora comprometida com você, mais feliz com Jesus. Ouça o programa Recado de Deus, todas as segundas, às 8 da noite, Deus. Tem um recado de fé, amor e esperança para você e sua família. Apresentação, Rose Medeiros. Todas as quartas-feiras, a partir das 5 da tarde. E reapresentação aos domingos, às 2:30 da tarde. Você acompanha Palavra Viva, um programa com belas mensagens e reflexões voltadas para o seu dia a dia. Apresentação, professor Carlos Martendal. Participe da Missa de Cura e Libertação, todas as terças-feiras, às 3 da tarde, na Igreja Nossa Senhora do Passo, no centro de Florianópolis, com o Padre Maxwell. Momentos de oração, louvor, adoração e a pastilha da Palavra de Deus. Venha clamar, Senhor, livrai-me do mal. Missa de Cura e Libertação, por suas chagas, fomos curados. Esperamos por você. Para falar de amor, parabéns! Datas especiais são feitas para homenagear pessoas de uma forma muito especial. É uma maneira de demonstrarmos o nosso carinho, amor, respeito, admiração por quem gostamos. E hoje estamos homenageando os pais. Cumprimentamos você, que é um pai maravilhoso, de um grande coração, capaz de amar, perdoar e cuidar de quem veio fazer parte de sua vida. O dom de ser pai é um dom precioso que Deus nos dá. Continue nessa sua estrada sempre com esse mesmo entusiasmo, porque ser pai não é uma tarefa fácil. Esperamos que você se sinta feliz nesse dia de hoje. Feliz por você ser pai, amigo e companheiro. Continue dando o melhor de si, orientando e participando. Porque ser pai é estar presente e filhos são tesouros. São pedras preciosas que precisam ser lapidadas. Nosso abraço a você e todos os pais que nesse dia se alegram mais e mais. Parabéns! Feliz Dia dos Pais! Pai! 5 e 1. 1110, 1110. Rádio Divino Oleiro AM.